8805 no solo aos 27, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa Juliette até o portão 01. Alfa Juliette, portão 01, voo no 805. Salvador, é o 3226, informação Alfa. 3226, boa noite, assim, a identificação desse 2000 pés na proa de Duna, ajuste 614. Identificação, 2000 pés, proa de Duna, com 1014, 3226. Localizador web 57 no meio. 57 no meio, complete LF, chame a torre 1 no 862, é bom pouco. 862. Web, gente, 57 no meio. Toda final do LF, que veio para a pista 10, reporte localizador. 2000, livre LF, reportará localizador, 643. Já embaixo travado, 5716, confirme se já tem contato visual com o campo. Afirmo. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus com 07 nós, web 57 no meio. Teve pouso, 57 no meio. Controle, boa noite, gol 1714, cruza 210 para 170. 1714, boa noite, sem identificação, desce ao 050, vigilância, chegada amarela. Gente da Bravo, desce para o 050, gente da Maré, tem perdão, autorizado amarelo. Salvador, boa noite, WebJet 5837, cruzando nível 225 para 1160, gente da Alfa. 5837, boa noite, assim, identificação dessa 4000, vigilância, chegada bom, ajuste 1014. 4000, chegada bom, 1014, WebJet 5837. Cada momento, 5837. 250 nós. Condição de manter até Quilo? Até Quilo, vai manter 5837. Até a posição Quilo, tem condição de manter? Confirma a posição? Pelo, Papai Eco Lima Oscar. Até a posição pelo WebJet 5837, mantém 250 nós. Muito grato, 5837. Estabilizou, 1643. 1643, chame torre, 1186, bom pouso. 286 já. E boa noite, 1643 da Gol, tá estabilizado LS, com a pista vista. 1643, boa noite, continua aproximação, tráfego já avistado, aguardando informação de pista livre. 1643. Jet 5716 no solo aos 33, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e Kilo até a remota 05 do Pátio 3. Ok, libera na primeira direita, Alfa Kilo, Pátio 3, remota 5, objeto 5716. Voo 1643, pista livre, autorizado pouso não no zero, o vento 1 no 30 graus com 0,6 dúzia de nós. Livre, pouso, pista no zero, 1643. Web. Afirmo. Valeu. A 3226 foi indicada. Tá com 249. Tem condição de manter até próxima duna? Tem, certo, tem. Mantém 240, 3226. Tá mantendo. No 643, no solo aos 36, libera a direita. Na minha escuta, prossegue via Alfa e Juliette até o portão 10. Alfa e Juliette até o portão 10. 1643. 622000, autorizada final do ILS Clean para a pista 10, reporte localizador. Autorizada final do ILS Clean da 10, vai chamar. Web 5837, livre de restrições de altitude em pelo, desce a 2000, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Ok, 2000 sem restrições, chamaré estabilizado X-Ray da 10, Web 5837. 1714 sem restrições, até 3000 pés, 1014 no ajuste. 3000 sem restrição, gol. Para 3226. Grato, 3226, reporte estabilizado. Voo no 7.4, sob vetor radar, mantenha presente pro limite ao curso, localizador. Limite ao curso, mantendo pro sob vetor, gol. No 606 desce a 4000, sem restrições de altitude em TAP, ajuste em 1014. 4000 em TAP, 1014, 3226, complete LS, chame a torre, 1918, meia dúzia, bom pouso. Completa, chama a torre, 3226, boa. No 7.4, reassuma a navegação na proa de Duna, descendo 2000, autorizada final do ILS X-Ray. Duna 2000, final da X-Ray. No 606, desce 3000, sob vetor radar agora, mantenha presente proa, limite ao curso do localizador. Mantenha presente proa, limite ao curso do localizador, Duna 606, para 3000. 3226, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 130 graus com 08 nós. Pouso autorizado na 5837, chame torre 1186, bom pouso. Torre 1186, decimal 6, WebJet 5837. Torre Salvador, boa noite, WebJet 5837, estabilizado na final. Web 5837, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Prossegue aproximação, aguardando informação de pista livre, WebJet 5837. Sua chegada bom. 4000 na bom, 3291. Voo 606, desça 2000, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10. Próxima navegação na proa de Duna, reporte estabilizado, localizador. 2000, proa de Duna, reporte estabilizado, localizador, voo 606. Salvador, Felipe 5344, gente da informação Bravo. 5344, boa noite, assim, identificação, desse é o 050, vigilância, chegada à maré. 050 na maré. São 3226 no solo aos 46, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e Juliette até o portão 07. Sim, direita na escuta, Alfa e Juliette, 07, então 3226. WebJet 5837, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 130 graus com 07 nós. Livre pouso, pistão no zero, WebJet 5837. LS, voo 714. Chame torre, 1186, bom pouso, 1794. Valeu, bom final de domingo. Comente. Torre, boa noite. 714, observando a aeronave à frente, embaixo travado. Vai passando o marcador externo. Gente, gol no 714, boa noite. Tráfego já avistado. Continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguardando, senhor. Avião mantém high speed na descida, está livre das restrições de altitude e velocidade na Star até 2000 pés, ajuste a MI-14. Está livre das restrições de altitude e velocidade, desce para 2000, avião. WebJet Avijote 5837, solo aos 48, libera a direita, na minha escuta, prossegue Alfa Kilo até a remota meia dúzia do Pátio 3. Livre a primeira direita, na sua escuta, Alfa Kilo para a posição meia dúzia, Avijote 5837. Afirmativo, remota meia dúzia do Pátio 3, 5837. Remota meia dúzia do Pátio 3, Avijote 5837. Torre, boa noite, voo no 805. 805, aguarda cópia Natal 370, já aprovado. Aguardando a cópia, voo no 805. Stand by, 08 Seekers. Agora sim, pista livre, o vento 130 com 7, livre pouso no 7 no 4. E depois. Salvador, muito boa noite, azul 4062. Descida de novo no 70. 4062, boa noite, acende a identificação, desça ao 0620. Vigilância, chegada maré. Desce nível 060, identifica chegada maré, a alguma velocidade ideal, estamos batendo 290 light. Previstas na estrada, comandante. Sente. O 024 light, copy. Enfim. Portugal 024, clear to Lisboa, flight level 350, via uniform, correction, uniform Zulu 10 until Natal, after according to flight plan route, departure from runway 10 after left turn, Puka departure and Zipar transition, Salvador departure frequency 119.35 and the scope code is 5037. Copy, we are clear to Lisboa, flight level 350, upper Zulu 10 to Natal, then flight plan route. Departure from runway 10, after departure right turn, standard departure Puka, depart transition, frequency departure 119.35, and squawking 5037, and Portugal 024. Portugal 024, don't collect after takeoff, turn left. A correction, left at Portugal 024. Gate 11, come back right for pushback, Portugal 024. We'll clear Portugal 024. Na minha escuta, prossegue via Alfa e Juliette até o 05. Alfa Juliette 05, na sua escuta até lá, aqui é a boa noite, bom trabalho. Boa noite. Livre pouso, pista 1 no 0, vento 1 no 30 graus com 09 nós. Livre pouso no 0, Goronia 06. É a Puka transição Zipar. Ah, beleza, então, Puka transição Zipar, obrigado. 35344, desce a 3.000 pés, sem restrições em TAP. Reduz a indicada até 2.10 nós, o ajuste é 1014. 2.10 nós, 3.000 pés, 1014. 3891, autorizada final do IADS, que foi para a pista 10, reporte localizador. Reportar 3891. 2. Da direita, na sua escuta, Alfa Juliette para o 02, voo no 605. Voo no 805, cópia. Está pronto para cópia, voo no 805. Autorizado Natal, nível 370, via UPS do 1-0. Decolagem da 1-0, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida PUCA, transição ZIPAR. O controle opera em 119.35. Aciona 5036, voo no 805. Gente, autorizado Natal no 370, via UPS do 1-0. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Saída PUCA, transição ZIPAR, o controle é 119.35 e o transponder é o 5036, o gol no 805. Protegimento correto, portão 01, chama pronto, gol no 805. Vai chamar pronto, gol no 805. E 5344, tradição até 1909. Fugida 1909, 3344. Ona, é, é, é, é, é, no sobre vetoração para o curso localizador, curva esquerda para o 1-60, reposta estabilizada. Esquerda 60, reportada 3-2-9-1. Torre Gol no 805, está pronto para o puxa, acionamento 01. Gente, Gol no 805, coordena com a equipe de pátio. Tem um Boeing da companhia que vai parquear à sua esquerda no 02. Após o parqueamento do Boeing, está autorizado iniciando 01 e chama táxi. Gol no 805. Afirmativa, após o parqueamento da aeronave à esquerda, vai iniciar o Gol no 805.